O Cristo está aqui, está beirando a cidade. Corramos, tem o perigo. Todos clamam Hosana, vieram pra ver o rei. Ele cavalga em vitória, Hosana, rei dos reis. Já disseram os profetas, sua entrada é triunfal. Depresso adoremos, ele é o rei. Aqui a vitória em Cristo, terás o perdão. Ele foi humilhado, rejeitado, mas venceu. Seu amor nunca passa, ele vem buscar os seus. Agora vem em vitória e pra sempre é o Senhor. Depresso adoremos, ele é beirando a cidade. Corramos, eu tenho que ir. Todos clamam Hosana, vieram pra ver o rei. Ele cavalga em vitória, Hosana, ao rei dos reis. Já disseram os profetas, sua entrada é triunfal. Depresso adoremos, ele o perdão. Ele foi humilhado, rejeitado.